venda aquele edifício, moço. Ajudei a levantar. Foi 2 anos de aflição, foram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão. Estás aí admirado, ou estás amedrontado, ou estás querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de morrer. Aí aumento meu tédio, que eu não posso olhar um prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Fiz a massa e o cimento, lá eu quase me arrebento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me chega um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode ajudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me ponho a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o pastor diz amém? Lá eu fiz muitos trabalhos, enchi minhas mãos de calos, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem orações e milagres, e o pastor me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixa de tolice, não se põe a imaginar. Foi eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz as serras, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Foi eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz as serras, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar.